Informe a sua identificação, chegada maré autorizada, venta para o nível 050, altímetro no 06. Sim, já vi que falta, eu tenho apenas um tráfego ingressando em posição 05 após ser autorizado o push da aeronave, até o PAT 3. Estou autorizado para seguir o início do rebote. Rebote parte 3. Nove rebote. Quente uniforme, sem restrições, de terça para 2010, QNH1005, após o TAP Voiduna, autorizado ao final do procedimento LS-7-0, chame estabilizado. Para estabilizar, na saída 1-0, descendo até 2.000 pés, avançado 1-0, 1-5, isso, quente uniforme. PNS, o Whiskey Uniforme já completamente visual, para o cancelamento prosseguir pela base pela direita da 17. Whiskey Uniforme, da minha torre no 895, prossiga no procedimento aguarde para cancelamento com a torre. Chama lá o Whiskey Uniforme. Todo mundo, boa noite, Whiskey Uniforme. Whiskey Uniforme, prossiga. A FUI-EDS já completamente visual. Podia confirmar o vento para a gente cancelar, prosseguir pela base, pela direita, 1-0? Dá 1-7, ó. Vento 1-7-0 graus, 1-4-9. Cancela de imediato o planejamento? Sim, ativo. Cancelando de imediato, prosseguindo para a base, pela direita, da 1-7. O Whiskey Yankee Uniforme, plano de instrumento cancelado 05, está autorizado curva esquerda, base pela direita, reporta o final 1-7. Reportando o final da 1-7, Whiskey Yankee Uniforme. Sente. Base para final, controle abaixo checado, Whiskey Uniforme. Tem que ele depois do pista 17, o vento 1-7-0 graus, 1-2-9. Uniforme. Quem que ele fala, me fala 08, ele confirma a parte, queira prosseguir? 05. Quem está autorizado o backtrack, está falando a parte 5, frequência livre, boa noite.

ground, American 230, clearance to Miami, information Delta. Send by to call to America 230. America 230, right to copy. America 230, right to copy. Yes ma'am, go ahead. Clear to Miami, flight level 340, runway 10, left turn after departure. Momo departure, Mike Oscar, Neném transition, November Echo, November India Mike. Array Upper Zulu 20, after Teresina, Upper Zulu 7, after confirmed flight Penrose. Close control, focus 120, this small 8. Squawk 5426. Clear to Miami, VFL level 340, departing of runway 10, after departure, left turn. Home of departure, landing transition, upper Zulu 20, Teresina, upper Zulu 7, as filed. Departure frequency is 120.8, and confirm the squawk is 5526, confirm? 5426. 5426. Come to push and start America 230. Say that again, please. Call me to push back and set up. Oh yes, call you back to push, yes, siga. Passa pelo 90, solicito autorização. Sem explanação com a equipe de solo, rapaz, eu termino. 230. Stage 11, we're going to please make this. Please to push this style, come on, it's a taxi, America 230. Alright, we're going to push this style, I'll call you back to taxi, America 230. Localizador Ultra 3520. 3520 completa o final do procedimento, chame a torre 1895. 1895, até daqui a pouco, Ultra 3520. Torre Salvador, tá 3520, tá no localizador da pista 10, visual. Então 3520, o Edson 095 continua a aproximação, aguarde que está livre. Padrando, tá 3520. Então 3520, Lead Post 510, vento 17, 0 graus, 139. Autorizado pouso 990, 3520. Circa 230, taxa Bruno, still holding board 1810 via MNA from India. Before India maintain position, call tower 118, decimal 95, KNH 10, low flight. Alright, I understood taxi via India, so holding circle 1810, 1825, and 1015 from American 230. That's correct. Call tower before to change, okay? No problem. Na 3170, bom dia, sem identificação, dessa vez chegada a Mário para o mesmo de voo 050, ajuste ao altímetro no 01. Pesar direto do Dona, são 3170. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3520. Control American 230 on India, holding short runway 10. America 230, please line up in Mateo, runway 10. Clear to line up in Mateo, runway 10, American 230. America 230, please take off runway 10, wind 170 degrees, 14 knots. Let's take off runway 10 American, 230. America 230 and Ryanair 37, contact approach control frequency 120.8. 120.8, American 230. It's American 230 with you, passing 1,700. American 230, contact 14, climb to set level 340, Momo departure, Nini transition. Climb to 340, Momo departure, Nini transition, American 230. Está autorizado a final do procedimento LF sobre pista 10, desça para 2 mil pés, altimetro no 0 no 5, reforço estabilizado. Salvador, o Golf confirma. Castiga, Golf. Solicitar uma autorização para reboque do pátio número 3, posição 1 no Romeu, para o pátio 1, posição 1 no Romeu. Autorizado até a saída do pátio 3, chama para ingressar no principal.